nome, Jesus. Sua presença desesperadamente, e assim será por muitos dias. Mas eu quero te dizer que naqueles dias onde as lutas chegarem, e você, quantos líderes temos aqui, quantos ministros de louvor, quantos pastores temos aqui, né? Temos muitos. Líderes de outros ministérios da igreja estão aqui. Você é de compartilhar comigo que existem dias que nós estamos tão apaixonados, dias em que nós estamos tão fortes, tão fortalecidos, mas existem dias tão difíceis, dias que dá vontade de desistir de tudo, dias que a gente não consegue nem mesmo orar. Nessa hora eu quero convidar você a dar a mão ao irmão que está do seu lado, porque talvez é a situação desse aí que está à sua direita, que está à sua esquerda. Perdeu o brilho do primeiro amor, não ora mais ao Senhor, não canta mais aquela canção, tão distante, tão distante. Nessa hora eu quero te convidar a erguer a sua voz. Vamos fechar os corredores. Se der pra pegar na mão, deixar ninguém descoberto nessa hora. É difícil, mas nessa hora, como igreja do Senhor, vamos fortalecer uns aos outros. Você pode orar aí no seu lugar por esse amado, dizer: Senhor, eu coloco a vida desse meu irmão à direita, desse meu irmão à esquerda. Fortalece-o na tua presença, fortalece-o em ti, Senhor, fortalece-o em ti, leve-o a contemplar mais uma vez tua face. E sabe, você não ora mais, quem sabe você não busque mais, está como aqui no piloto automático. Por isso, ore, querido, ore, ore, clame ao Senhor, para que arrebate os nossos corações em sua presença. Para que arrebate os nossos corações em sua presença. Oh, atrai-nos, atrai-nos, Senhor. Se for preciso, querido, deixar o ministério pouco, para que você seja reabastecido. Se o Senhor está te dizendo isso, faça, faça. Senão você vai morrer, senão você vai definhar. Você precisa beber da fonte de água viva. Você precisa do Senhor, você precisa do Senhor. Quantas vezes Ele está te chamando para o lugar secreto e você diz: não, não posso, eu tenho que preparar aquela palavra, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Querido, quando o Senhor te chamar, diga: sim, sim, sim, eu vou, sim, eu vou. está te atraindo. Ele quer te encharcar nos rios de água viva. Ele quer saciar a sede do sedento. Ele quer saciar. Olha aí pro irmão que tá do seu lado e diga: meu irmão, quando o Senhor te chamar, vai. Toda hora, vá. Toda hora, vá pra presença do Senhor. Toda hora. Que bom que Ele nos aceita. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos aceitar, Senhor.